Plan 3259, deixa para 2000 pés, ajuste 908, autorizado final do procedimento IRS, reporte estabilizado. 2000 pés, com 18, autorizado o procedimento, reporte estabilizado, Plan 3259. Clear Juliet Gate 11, America 90. Alfa, antes da Juliette, o Tan 3153. Solo, Salvador, Oceania 62. 1-1, pushback, acionamento no 07. Bora. Tan 3859, complete final do procedimento LS, eu estou na frequência 1118.95. 18, 9, Tan 3859. Salvador, bom dia, azul 4069, passa 1300. Azul 4069, bom dia, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub e mantenha de voo 360. 3517, informação Índia, autorização Brasília. Prossiga. Autorizado Brasília, conforme nível 380, via para Zulu 17, saída arbórea Lefa, decola da 10, primeira curva direita, aciona 5465, controle Salvador 2080, está 3517. Para o táxi, Oceaner 62, 1-1, estamos com 79, VOB 350, alterna Confins. Empate ainda, pode esperar, 19, 95, Oceaner 62, 1-1. Para o táxi Gono 804, Gono 66 a bordo, 3 horas e meia autonomia, está na cantina. Campina. Pátio Índia, ponto espera 1895, 1018, ou no 804. Salvador, bom dia, 35514, ciente da informação Índia. Prossiga, pronto. Autorizado para Aracaju no 190, decola perfil pouca transição Jambo após DCT. A decolada 10 curvando à esquerda, chamando controle 120, decimal 8, e o transponder será o 5511. Foi para o trip 5514. Chamará, 5514. Salvador Approach, good morning. November 709, Foxtrot Golf 236, descending flight level 110. November 709, Foxtrot Golf, Skok Ident, Amman arrival, descend flight level 050. Descend flight level 050, Niner Foxtrot Golf, we have ETM. Azul 4069, chama o centro Recife na frequência 125.1. Alterna 133 decimal 25. 251, bom dia, Azul 4069. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, o Chané 6219. Oceané 6211, bom dia, contato radar, saída da Elia da Bridge, sub e manter nível de voo 360. Nível 360, Oceané 6211, pode voar direto, Leda? Oceané 6211, autorizado, presente, voa Leda. Direto, Leda, 6211. Salvador, tá 3517, solicita acionamento de um dos motores na posição posterior pushback. Chamará para o pushback, 335 no 7, pushback e portão 5. Chamada ataque, 35 no 7. Controle de Salvador, Gol no 804. Gol no 804, contato radar, saída da El Leda Bridge, submantendo e vivo 360. Da El Leda Bridge, 360, Gol 804. Paulo Salvador, Gol 715, pushback acionamento. Gente, confirme tempo para a próxima espera. Ok, muito obrigado pela informação, tá na escuta. Salvador, muito bom dia. Este é o Gol no 607. Está ciente da informação Índia. 340 para Guarulhos, não se escuta. Afirmativo 360. the ground and let's see if our distance is on the signal. If it's on the first level, we can answer the rate for the first level. First, we need to ask if the rest of the level is on the first level. Cliente autorizado 360 para Guarulhos, a saída é da Euleda Bridge da coluna da 10 com curva direita. Após via Upzulu 16, de acordo com o plano de voo, transponder 5464 e o controle 120.8, Gol no 607. Confirmando, Upzulu 16, BHZ, direto trilha após Poços de Caldas, Gol no 607. Salvador para o táxi 3517, Aboadão no 46, com fim, 3 horas e 50. Cruzeiro no 8, Pátio Índia, ponto espera 1895, bom dia. 3, 1, 2, 5. Cita 251, altera 1-3-3-2-5, chega a meia... 1804, eu chamo centro recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Afirmativo, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. November 709, Foxtrot Golf complete final in contact tower 118.95. 18.95 for tower 9, Fox Golf. Salvador. Boa, bom dia. 30. Controle Salvador, bom dia, TAM 35 no sétima, Arbor, Elefa. TAM 35 no 7, bom dia, contato radar, saída Arbor, Elefa, submontane, voo 380. Subindo por 380, TAM 35 no 7. TAM 35 no 7, vou na pro de Ofito, restrito ao 360, solicitação do Centro Recife. Vou no pro de Ofito, restrito ao 360, 35 no 7. November 7th, John.